DJ Joelson consagrado, fazendo a galera dançar, no Val do Som, o comandante do Pará. Vocês vão levar sorte porque estou aqui culpado. E não? E lá vai o Churica, rodou a morena, ele tá só rebatismo! Ei, não! Então... Tá bom, parou! Então a galera vai escolher a Nete Paparico, a morena e o Churica. Eu quero ver o gritinho. Cadê o grito pro Churica com a morena? Cadê o grito pro Paparico, Carete? Então, vai pegar cerveja lá na delegacia, diz pro cara chato que eu mandei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, rebolinho! Cadê o paparico, meu irmão? Não quer cerveja, não? Então... Sorte, meu irmão, patrocinar esses 10, porque a festa do garrote que serão, o mito é a mofa. Agora! Um abraço no, pra você do Joel Supinão. Aqui contigo, Valdo, sou obrigado. Levar um pouquinho assim pra vocês dançarem relaxadinho, bom? Vamos dançar relaxadinho! O Joelson fala assim, ó. E agora? Solamana! Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de. É só pra quem pediu, meu irmão! Essa música nunca tem que ficar esquecida da saudade. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Fica sem você. Peraí, seu, que isso é cinco. Não porta-retrato, a gente se abraçando. Julie. A primeira dama do meu primo Júnior. Eu te amo, sei quem ainda me ama, bateu saudade, chama. Aquele tempo bom quando eu andava com ele, que a gente ia lá pro satélite, meu. Alô, Júnior. É pra levar até de manhã. Equipe Os Dog, tô aqui. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Saudade, Sona Bunda, pra refrescar. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Quem não gosta de saudade não tem idade. E agora? Amor e loucura, amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh. Galera de Bragança na marca, amor. Amor e loucura, amor e loucura, amor, amor. E toma mais uma! E depois vai ter concurso de funk aqui na frente pra ganhar mais três, viu? Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. E a emoção, Bede? Alucina outra vez. E a noite? Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Xiriga Jorge! Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. Volta a mim, Robertinho. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Tu sabe quem tá bebendo aqui? Eu e os mais quatro. Falta mais quatro. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. E a noite, a noite, a noite. Noite de noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. Que lembra? As minhas lágrimas não consigo conter. O tempo da escola, meu irmão. Falta só a música no salão, entendeu? Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Mais uma vez a equipe Baladria. Quer enfrentar os dog, viu? Se prepara com a família. Família Super Baladria. Quer perder mais 500 pau, então? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te encontrar. Hoje vou marcar data, então. Ai, bebê. Agora você vai se rebelar, é? Então fala aqui, ó. Eu te quero. Gira, gira. Juro, te amo demais. E aí, Juli? Hoje até sou capaz. Jossi, Giovanni. De deixar por... Galera do Corinthians, Sarinho. Obrigado. Nilson do Palmeiras, Cebo. Baby, baby, seu amor. E eu que sou do Flamengo, sofredor. Então. Sonho. Calma que vocês estão no líder, estão na liderança. Sou sincero. O Flamengo, Corinthians vai passar com tudo de vocês. Você também. Aí o paparico chama ela, ela chama o paparico e fala assim, ó. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá legal, ó. Cheiro de marola boa, ei, tu tá legal, ó. Para a malandra jogando, ei, tu tá legal, ó. Os amigos faturando, ei, tu tá... Eu já desconfiava, paparico, agora tenho certeza. Vem sentando e... Viva! E eu brotei só pra ver as danadas.

simplicidade que eu vou te machucando. Solta o bique, o beck, beat, caralho. E o beat, caralho. E agora sim, papai. Bora, que bora, que bora, bora, bora, bora. Toma a milhão, Lourinha! E logo mais domingo tem o grande Miguel do Dinheiro, meu! E tem o encerramento também da quadrilha Alegria de Venice! Também da Cine Gaita da Roça, meu! E vai ter a apresentação de três misses! Cansada, o seu cheiro está lá. A sua blusa de cor vermelha é minha companhia. Três, dois, um. Família Ostog da Valor. Louro de Bragança da embarcação. Luna, não quis, não vou, insiste. E a bar? Deixe-me e briga, discute, finge que tô feliz. Deixe-me e e você? Faz o ver, faz o ver no mal do sul, faz o ver de vencedor, galera da Cachoeira, meu. Alô, Alexandre, a sua primeiríssima. Eles batem no peito e falam assim, ó. Falam assim, ó. Será que tem alguém aqui? Liga, discute, finge que tô. Tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém. Vai, Sandu. Bateu, levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Bateu, levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. Henrique também. Tá na companhia do Cocotão. Veneno. E toma mais uma só pra curtir. Toma, e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Minha parceira, come! Alô, Julião! Você é Julião? Não te procurei. Robertinho, meu patrão. Não, mano. Simplesmente você apareceu. Não me preparei pra suportar. A Sueli e o seu. Nilson por ali. Em você a culpa que não. Aí você vai falar, Cachoeira. Jogar. Alô, Jorge. Um coração quebrado que não vê. Que meu amor é bem maior que o medo. Show vivo com a Viviane Batidão. Tá aí ela, meu. Eu tô pagando a sua primeiríssima dama, DJ Alexandre. Viviane Batidão, DJ Ju. Vai se embora de manhã, bora Laurinho, bora, bora Laurinho. Sucesso absoluto. Libera, libera, libera, bora, libera, libera, bora. Paparico, vou embora. Te escolhi. Muito chapado. Minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Não vou deixar. A festa do boi garrote, tava aqui. Tá legal. E o Paulo Sul chega pra detonar a terceira vez aqui. Grande passado. O terceiro ano consecutivo, e bom. O som dos moleques doidos, DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passado, Moral tem. O som dos moleques doidos, DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Dieguinho. Viviane Batidão. É DJ Melly. É DJ Melly. É DJ. Vamos detonar pra quem pediu desse jeito aqui em Val do Sul. A roxinha é bacana. Então vamos relembrar a hora de Auro. I can tell by your eyes that you've been crying forever. In the stars, in the sky, don't mean nothing to you. Que não tem a sua dama pra dançar, coloca a mão na testa e pensa daquela uma. Que te deixou aquele tempos atrás. A Mônica é o seu. E aí, meu irmão? Vocês vão ficar enferrujados, viu? Chiloro! Oh, my heart. Josi e a galera de Belém. Bora, Júri! Cadê o Júri, meu? Grupa Rocha. Tá dormindo? Eu juro. Os anjinhos estão dormindo. Vou de verdade chamar para sempre. Amanhecendo todo mundo, vai pro Bandeirário Mandelão. Agora. Te esquecer, impossível demais. Não dá pra esconder. Alô, Docinho, falta você e o senhor. Palmeiras, tá aqui o Sidney! Mas você fingiu, foi longe de mim. Ele e o Nilson, são dois do Palmeiras. É, me fez perder a cabeça. Esse é o hino, meu irmão, da KNU. E se foi, não tá mais aqui no meio da gente. Então a galera recorda. Essa é uma velha história de uma flor. Fica aquela lembrança no coração. Serão um amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. E ele lhe apresenta amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou. Merece conhecer amor. Alô, Júlia, pra se ligar que depois não vai ter mais repetir. Eu. Ai, que saudade de um beija-flor. O quê? Que me beijou depois voou. Pra longe demais. Pra longe demais. Mas todos nós vamos passar por isso. Saudades de um beija-flor. Então. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. E hoje domingo temos Migão do Real aqui, ó. E o encerramento na quadrilha Alegria de Feliz. Essa é uma velha história de a Sirigaita na roça também. Que conheceram o amor numa noite fria. Vai ser um domingo cheio de quadrilha, mas vai ser. As folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. Ele lhe apresenta amor. Aí se eu soubesse um pouquinho da sua. Diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou. Meu parceiro Pinão também, o Henrique. E todo seu. Alô, Cocô! Ai, que saudade de um beija-flor. Que me beijou depois voou. O outro lado é o Nilson Lourinho, meu parceiro Céu Burca. Pra longe. E o Docinho que acabou de chegar. Saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo. Tá, bora acordar! Banda 007. E aonde que você tá? Tá aqui, ó. Aonde foi parar o seu júri? Em Cachoeira, meu irmão, se liga. São 4 da manhã. E é verdade. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Liga! Já que tá bom, mas as paredes têm o quê? Ido, e era pra ser escondido. Não grita! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois. Olha, gente, lá em São João dos Ramos. Teve o um encontro, Valdo, Sônia, Nelsinho Rodrigues e Júnior e Neto. Essa música fez sucesso. Aí lá em São João dos Ramos foi muito bacana, quem lotou. Então. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Aí o Leandro foi dormir, e eu fiquei. Como eu queria estar junto de ti, te dar. dar um beijo ardente com sabor. E aí, moça, como é que tá? Posso ter você aqui, fico só na vontade. Ô, Lauro, por ali, alô. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora. Bacana a gente relembrar. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Aí fala o seguinte: quando o homem leva o chifre, já quer morrer, por quê? Manda Zé. Ele quer colocar, não quer aceitar, ô volta. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas. Por isso que tem a maquita pra cortar, meu. Aí vai ficar igual o bandido. Ficar nesse desespero não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Então, sei que foi difícil ver aquela cena. Alô, Robertinho. Se afundou na deprê porque não vale a pena. Foi traída. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso só. Isso é chifre, não é asa. Então toma pra quem já colocou. Já levou de volta. Manda 007. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Ficar nesse desespero não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Que foi difícil ver aquela cena. Se afundou na deprê porque não vale a pena. Eita, te controla, cara. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. E o panda? Isso é chifre, não é asa. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Bora curtir, cachoeira! Momento do verão. CD de ontem e hoje domingo, meu. Que é bom demais. Vai tudo pro site Melo de Pará, meu. Tudo quando o sol do bate não toca coré. Aí você entra lá, né, Leandro? E rasga a porra desse grave do paredão. Pega e ele abaixa no teu. Aí o Leandro fala assim, ó. E vai descendo. E o verão chegou. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Então. Safadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na bola. Toca a colher, sacode o meio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe! E vai descendo, vai descendo. Acelera! Isso aqui é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Espreme tudo quando solta o batidão. Toca a caneta e toca. Sacode o médico e toca. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. E vai descendo lourinho, vai mexendo lourinho. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, sobe. Quem gosta do Wesley? E você quebra de novo. Olha as meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Siroc. Olha as meninas dançando em cima do som. Jorge Luiz, eu vou mandar o grave pra TV. De lado, de costa, de frente. As meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Siroc. Para as meninas dançando em cima do som. Bora levar originais aqui pra galera curtir. E bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Agora sim, pai. Quero te ouvir dizer sim. Sou da mãe. Seu amor só pra mim. Festa do Boi Garrote, tradição. A história não sai. A história não vai ter fim. Onde vai, eu nem sei. Alexandre e a Lídia, tá curtindo desde cedo, um abraço a vocês, homem! Vai no céu e traz, estrela que é, brilho no olhar, imagem onde vier, Sonzão premia, porque eu sei que ela quer. Se vai dar um final, que o nosso amor não teve, a força demolidora do... É até de manhã daqui lá pro garapé, meu. Vai no céu e traz, estrela que é, brilho no olhar, imagem onde vier, Sonzão premia, porque eu sei que... Fazer o quê? Amando pela décima vez. Eu sou aquele. Sou apenas um ser humano que precisa sonhar. Júlio, alô Júlio! Será? Que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Sei que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. E Juntinho, juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Inútil nada contra a corrente, afinal quem decide é o coração. O que será? Será que viver? Será o que será? Será que viver? Dia 28 de julho, tem a participação do meu parceiro Léo Marajolo lá no Paredão Tribe Tribe, nisso, volume 2, lá em Salvaterra, meu irmão. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nada contra a corrente, afinal. Sexta-feira a gente estamos lá na cara de João do Sul. Jorge Consagrado e Leandro Léo Marajó, meu. E aí, Lourinho? Eu pensei que não te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero um outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto do meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga o pão de cada dia. E aí, é pra curtir isso na banda? Eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia. Alô, Tiane, também o Sidney. O Jorge é sobrevivente, meu irmão. Que nada é mais difícil que viver sem ti. E a Túlia reparou no gel. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Tira essa camisa dele que ele acorda. O frio do meu corpo pergunta por ti. Eu sou sim. Se não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Bora dançar forró! Banda Bahia Brasil. Esse forró que é bom do Beiradão, meu. Mas os caras nem tocam que se esquece. Tempo passa, devagar eu tenho pressa de te ver, meu. Ô, música bonita, garoto. Faz muito frio, minhas noites são desertas, sofro. Nilce e o Lourinho, são os dois caras, cara, pra merecer, eu quero ver. Meu coração. Império, Éder do Leão, grande mototaxista aqui de São Caetano. Solidão, já não aguento. Esta saudade é o meu sofrimento. Meu coração. Meu coração, ferido por dentro. Ai, amor, o que sinto nesse momento? Banda Bahia Brasil. A vida de Aldo, também a Tia Mila. Tá curtindo. Olha o do som. Festa do Bunga Rosa. Ainda sinto o cheiro do seu corpo que ficou grudado em mim. E hoje no domingo tem o show de Valdo, do Valdo de volta aqui, ó. Com o Bigão do Dinheiro. Seus beijos. E o encerramento da quadrilha Alegria de Feliz. E também tem não, quadrilha Sinigaita da Roça. Esta saudade. E a apresentação das três bichas, Sinigaita, Cobra na Roça. Meu coração, ferido por dentro. E a cheirosa. Mais pólvora. Seu. Nesse momento. Vai ser uma aposta boa. Solidão, já não aguento. Mais pólvora. Esta saudade é o meu sofrimento. Meu coração, ferido. E é Valdo Sul. Dona Maria, seu José, vem cá dançar com o som São Premier. A força demolidora do tal sei que você vai gostar. Vem pra cá, entra no passo, sei que você vai gostar. Dona Maria, seu José, vem cá dançar com o som São Premier. A força demolidora do tal sei que você vai gostar. Vem pra cá, entra no passo, sei que você vai gostar. Aí você chega com o Joelson. Ela no cabelo, passa a mão. Fazendo caqueado, dando volta. Então, só um pouquinho. Galera, nossa festa não tem hora pra parar. Coisa boa é dançar. Só vai parar quando vocês quiserem, meu. Eu. Tudo que você pedir, amor, eu vou te dar. É tchaca, tchaca, vucu, vucu, tudo eu vou te ensinar. Esse shot é do Sons um Premier. A força demolidora do Tauá. Tudo que você pedir, amor, eu vou te dar. É tchaca, tchaca, vucu, vucu, tudo eu vou te ensinar. Esse shot é do Premier. A força demolidora do Tauá. Vamos dar os parabéns para a festa do Boi Garrote! Arrebenta, coração apaixonado! Ponte do forró! Que pro ano que vem, meu irmão! Deus queira a gente com saúde e vida pra gente fazer essa festa maravilhosa que sempre, sempre, todo ano acontece, viu? Não é mais o mesmo. Já é tradição, já é! Está tão diferente, já esqueceu da gente, de quem se ama. Aquele tempo bom! Você me lembrou que esse dia passou, meu coração sofreu calado. Será que o Lourinho vai chorar, meu? Eu aguento. No dia que me disse sim, juramos um amor sem fim, tantos anos de casa. O Nilson com o Lourinho tô na sofrência, aguenta, meu irmão. Parabéns pra você, parabéns pra nós dois. A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar. E aí? Parabéns pra você. Parabéns pra nós dois. A esse dia mas eu penso em te deixar. E agora, papá? Mas eu sinto que não posso. E aí, por que você não pode deixar? Pois já me prendi a sua vida. Cuidado, cuidado. Muito mais do que eu devia. E quando a noite é de regresso, você briga por qualquer motivo. Essa música é verdade, voz. Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Então vai, desgraçado, vai com Deus. Aí quando o cara volta com a mulher, aquele... Mas... Relaxa ela mesmo. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Aí o cara vai, começa. Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. Aí a mulher tem bicho fraca. O medo de ficar só me apavora. E eu me desespero. Aí o Abreu só fica parando. Me resta pedir sua ajuda. Pedir que você não me deixe, meu amor. Ô, Abreu, desgraçado. Ó, oh, meu amado. O Zé do Coco merece morrer. Maurinho dá muito valor na sofrência. Essa é uma outra parte bacana. De sertanejo, volume 1. Você zombou quando eu falei. E aí, paparico? Bacana. E muitas vezes já sonhei. Estava com você te amando. O que acabou? E muitas coisas te ensinei, Jorge. E me pediu pra esquecer esse desejo de te amar. Masculino. Mas no meu sonho me amou, me dizendo que gostou. Aí quando acaba o dinheiro, a mulher fala assim, ó. Então faz, faz, faz, te quero mais. Faz, mais, porque ninguém mais faz. Quando a mulher tem amor, mas quando ela não tem, só você faz, faz, faz. Te quero mais, faz, mais, porque ninguém mais faz. Assim o amor que você faz. É isso aí, quero chamar a turma do bonde do forró pra cantar com a gente. Então agora com você, comigo, é tanto como desejei te ouvir dizendo que me ama. Milhões de vezes eu sonhei. Aí o gerente filipino fica só de olho. Hoje me diz que levitou depois que a gente fez amor. É verdade, filipino. Por uma estrada colorida, um grande... Alô, Laurine, peraí, Laurine, que eu tô preparando. Seu amor. Você lembra quando você ficou? Faz, faz, faz, te quero mais, faz. Mas com a data do aniversário? Ninguém mais faz assim. Por que vou soltar? Música. som aí, meu irmão. Bandido forró, volume 3. Esse é. Uma vela está queimando hoje o nosso aniversário. Está fazendo mais um ano que você me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança. Ready? Eu só sei que é o grande mototaxista. Aqui de São Caetano. Feliz agora. A camisa bonita dele do Leão. Está feliz agora. Depois que tudo acabou. E depois? Depois que tudo acabou. Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu me sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estou feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. O mundo do forró é paixão demais. É o mesmo dia, toda hora, é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu pensei que foi desculpa ter vindo em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estou feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. E tá feliz agora, né? Acabou, depois que tudo acabou. O mundo do forró é paixão demais. E que? Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Boa. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Bora curtir um pouquinho assim, bora aparecer um pouquinho curtindo assim, bora! Alô, Lourinho! Se liga aí, ó! Um pouquinho de pagodão! Sirene, libera duas pra ele, manda uma pra mim, depois eu posso curtir. Toda lengosa. Esse joado, rapidinho. Menina bonita, sabe que é gostosa. Manda uma pra cá, que depois eu posso curtir. E seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então sofre! Não quer. Então me ajude. Gostou, Lourinho? Essa barra quer gostar de você. Raça negra, barra! Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Amanhecendo na manhã. Foi bom te encontrar. Foi boa. Foi bom. Tempo da Ingrid, disse mulher. O seu lindo sorriso me faz mal. Lourinho e ele. Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar, maravilha, nossas vidas, meu coração. Só pra quem tá apaixonado. Beleza, beleza, Lô. Alô, Tô. Parceiro Gel da Verdura. Aqui, Loura. Madrugada fria. Eu tô te esperando. Precisando te encontrar. Onde está você? Já são altas horas. Eu te esperando. Parceiro Julica da manhã, alô, Julica. Vem pensar. Se você não vem pra me aquecer nesta solidão. Se a galera que tá aqui é só pra amanhecer. Quanto mais sofrer. Tava lotado logo mais, meu amor. O tempo parou, eu nem percebi. Acho que você chegou. Quando agora conheci, tenho tanto pra dizer. Dentro do meu coração, eu não fiz por merecer. Jussi, tanta solidão. Eu... O Nilson sou livre daquele. Lá. Tenho tanto pra dizer. Dentro do meu coração, eu não fiz por merecer. Tanta solidão, eu preciso de você. Estou apaixonado, não consigo te esquecer. Fica do meu lado. Madrugada fria, eu aqui sozinho, precisando te encontrar. Onde está você? São altas horas, eu te esperando, mas não quero nem pensar que você não vem pra me aquecer nessa solidão. Não suporto mais sofrer. Eu vou tirar o seu amor. O tempo parou, eu nem percebi. Acho que você chegou. Aí o Lourinho canta mais uma. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Que gosta? Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai. Eita, Joelson! Deixa acontecer. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Onde está distante de mim? Fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida. É você que gosta, Lourinho, então vai! Essas são as novas, babá! 007. Então! Acordei, peguei o celular. Tinha um bom dia seu. Uma foto tão bonita. Só não vale chorar, meu irmão. Via na legenda. Adorei ficar contigo ontem à noite. E também tô com saudade. Se for pra chorar, mas a gente troca. E chamando de amor, perguntou se estou bem. E demonstrando carinho, disse que quer ir além. Eu não sei se é miragem ou futuro promissor. Se estou ficando louca ou se isso é amor. Alguém me belisca. Eu chorei. Que não. Eu não sei se tô sonhando ou se é realidade. É porque se for sonho, deixa eu dormir. Se for verdade, eu quero te assumir. Manda 007. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Ah, meu irmão, vamos gravar aqui, meu irmão, uma vinheta ao vivo aqui para o meu amigo Valdo Sum. Eu só perdi você. Conhece alguém que jogou fora? Os originais. Loucura, né? Só és nova, Lourinho. Como você pediu, mano? Bota uma cerveja, então. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes. A 007 quando ela lança, garoto. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme. Que Jorge Paluquinha. É só abrir esse bandão. Banda 007. Mais uma! É pra segurar os corações, Lu! 007. Eu não posso negar, o seu beijo me dominou. Sigo seu rastro querendo o seu carro. Qual é, Nilson? Dá uma forra, vai! Vai! Seu corpo no meu, quatro paredes, zero tudo. Égua da busca, meu irmão. Amanhã a gente vê como fica. O réu de Valdo Sol, né? Só fica, que tá bom, amor. Tá bom, amor. Só fica, só fica. Só Leão! Fica. Na minha cama um dia. Pro resto da vida, pra matar seu desejo, pra formar. Só na banda pra Alô, Vanicinha, vamos lá. Se for amor. Alô, Fribinho, coloca os movimentos pra passear aqui. Segundo, se for só pele, a gente esbarra pelo mundo. Só fica, só fica. Que tá bom, amor, tá bom, amor. Só fica, só fica. Só fica. Essa aqui é 2019, Lourinho, vamos deixar. Só sofrência bonita, louro! Banda 007. Banda 007. Não vale chorar, Giovanni! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Eita, meu irmão! De uma só errada pra te perder. O Galo do Coronel cantou muito cedo. Eu levei beleza. Tempo pra te apaixonar. Em um momento tá só bom. Tá bom. De você. Conhece alguém beleza, tá. Que jogou fora um diamante. Loucura, né? Não, porque ele tava em cima, meu. Mas eu recordou. Quem já trocou um grande amor. Por um instante, burrice, né? Mas eu. Beleza, só pra galera curtir a amanhecer, amor. Coração. Paulo Soma levando. Como é que você faz um negócio desses? De Jorge para o seu. Sempre por as vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as. Beleza, sou na banda, né, quando... Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Banda 007. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me faz. Pensa numa música bonita essa aqui, ó. Alô! Banda W7. Só não vale chorar, louro! Não vale, meu irmão, não vale! Esquece tudo que te ensinaram. Escuta a voz do teu coração. O amor é muito. Alô, Nilson, consola-se em casa. Paixão é bem maior. Tem cheiro balde de cerveja. Ninguém pode transar o teu sonho. O sentimento é mais que um tesão. Essas músicas aqui, meu irmão, dói no coração. Imagina, ó. Mais forte que o não. Então. Guarda o teu segredo. Amor escondido tem mais sabor. É verdade, né, Louro? Vai além do medo. O que é mais difícil tem mais valor. Então, então. Segue o teu caminho. Sem rei, sem guru, sem temer ninguém. Faz a tua tem. O tempo vai passar, tudo passa. Um dia você vai se lembrar de alguém que te adorava de graça. É verdade, meu irmão. Quem sabe você vai me lembrar.